eu vou começar a falar de transporte coletivo pela vivência que tive. Isso provocou em mim algumas coisas, mas eu me proponho a entender esse assunto a partir puramente das minhas condições humanas, atributos do ser humano. Ok? Vamos lá. Racionalidade. Não sou um gambá. Eu uso a cabeça por métodos racionais. Não que o gambá não sinta, tanto que ele sente medo, produz aquele cheiro horroroso, mas eu uso a razão. Não de uma maneira radical e religiosa, como certas frações do iluminismo propuseram, né? Mas eu sou racional. Vou ver transporte coletivo pelo uso da razão, pelo uso da emoção, que é um atributo do ser humano. Os seres humanos têm emoções: medo, alegria, tristeza, satisfação, prazer, etc. Vou fazer isso através de um outro atributo humano, que é a criatividade. Felizmente, os seres humanos são criativos. Estou olhando aqui um negócio que é impressionante, né? A gente nem dá mais bola para isso. Olha aqui aquela câmera, esse negócio de projetar, mesa, esse negócio de gravar, canetinhas, não sei o quê. É tudo criatividade do ser humano, é uma coisa louca. Criatividade é um atributo importantíssimo da humanidade. E a outra, atributo do ser humano, é a intuição. Né? Mulheres, atenção, não são só as mulheres que têm intuição. Né? Os homens têm intuição masculina, vocês têm intuição feminina. Mas, enfim, todos temos intuição e ela é muito importante. Portanto, eu quero trabalhar a questão longe da perspectiva ideológica sobre esse aspecto. Não filosófico, filosófico é outra coisa, né? Mas sistema sociopolítico, econômico, que diz: a solução é essa, o método é esse, o caminho é esse, se faz assim, assim, assado, e aí acontece aquilo. Tá? Com esses quatro atributos do ser humano, eu pretendo fazer reflexões sobre transportes e começar a tirar mesmo dessas conclusões, tanto sobre transportes, como sobre os sistemas sociopolíticos que pretendem resolver todos os problemas do mundo. Eu posso, através dessa reflexão banal sobre transportes, deduzir que tem umas besteiras aí nesse sistema sociopolítico econômico que não vão resolver coisa nenhuma. Então, me dou o direito não só de me pautar por eles, como, através de simples reflexões sobre transportes com esses quatro atributos humanos, concluir que esses sistemas são fajutos. O que será uma razão adicional para não aderir a eles. Então vamos lá. Me proponho. Agora tem que ler porque eu escrevi. Né? Posso ler? Posso ler? Diga, me proponho assim. Objetivo dos transportes coletivos. O ser humano, nós vamos atributos lá. O que, que nós queremos? Nós queremos que as pessoas possam deslocar o necessário e o suficiente aí entre gênero, para atender as suas necessidades e as de seus dependentes e independentes. Fui eu? Não faça. Posso começar? Gravou isso aqui, vão dizer que eu estou enlouquecida. Caralho, de tudo faz esse barulhão. Bom. É amiga. Bom, então queremos que as pessoas possam se deslocar o necessário e suficiente para atender as suas necessidades e as dos seus dependentes e interdependentes em todas as variedades com que essas necessidades se apresentam numa cidade contemporânea. Estou falando de transporte coletivo urbano, né? Ou seja, queremos que ela tenha mobilidade para trabalhar, habitar, se informar, se divertir, consumir bens e serviços, acessar serviços de saúde, educação e cultura, e que tal mobilidade se dê em condições de segurança, dignidade e conforto, de modo a lhes causar o mínimo possível de desgaste físico e psíquico, com mínima agressão ao meio ambiente. Está bonito, hein? Faz de nós. Pode ser que falte alguma coisa, eu estava escrevendo uma hora e esqueci de pôr consumir bem serviços. Consumimos. Dependendo de discursos não consumistas, consumimos. Então, queremos isso, vocês estão de acordo? Em princípio, viram? Lembra que a gente está? Estão de acordo? Claro que depois teremos acréscimos, alterações, para dizer o que nós queremos. Muito bem. Então agora vamos começar a pensar como estão os transportes coletivos e se eles atendem minimamente a isso que está aqui. Mas não é só isso. Lembro que o início da minha fala era como eu faço para, além da disputa tarifária, tornar os transportes coletivos um assunto que atinge o coração e as mentes das pessoas. Né? Não só naquele momento de revolta contra o jugo, que logo mais se transforma na subalternidade, mas numa coisa que é permanente, constante. Né? Bom, então, o que me sugeriu? Até para trás eu havia escrito no site Tarifa Zero que, lendo, ouvindo uma palestra do Paul Singer, que é o ministro, né? Secretário da Economia Solidária do Ministério do Trabalho, uma figura maravilhosa, né? É um homem tão puro que no governo da Irondina, ele era secretário de planejamento, a gente dizia que ele era como Santo Tomás de Aquino. Paul Singer é aquele sujeito que disse que tem um boi voando e sai correndo com aquela janela o boi. É verdade, porque ele é um homem realmente muito sério, muito honesto, muito simples. E ele, num debate que faz em Várzea Paulista, perto onde eu moro, sobre a economia solidária, ele fala um pouco sobre esse assunto e, antecedendo o início da fala dele, eu recebi um panfleto, que é uma prefeitura do PT, aliás, muito interessante em Várzea Paulista. O PT é também interessante também. Tem petista aqui? Muitos? Sem nenhuma. O tem, por exemplo, não é interessante nunca. Bom, ele distribui um papelzinho e eu não consigo, Daniel, eu consigo fazer as observações. Depois você faz uma. Como é que faz isso aqui? Porque eu não aguento tirar o sarro. Um panfleto que dizia o seguinte: artigo 6º da Constituição. São direitos sociais, esse é o artigo 6º da Constituição brasileira, da Constituição cidadã. São direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Eu me lembro que eu escrevi no site da Tarifa Zero, eu falei, pois é, cidadãos imobilizados e incultos. Por quê? A mobilidade e os transportes coletivos não são direitos sociais na nossa Constituição. Nem a cultura. E eu acho isso extremamente significativo, gente. Muito significativo. Porque, na verdade, no mundo de hoje, eu só posso ter educação e saúde se eu chegar nela. Né? De novo, estou usando, na linha daquela perspectiva, estou usando um dos meus atributos, a racionalidade. Nada além disso. Para eu acessar educação e saúde, eu preciso me deslocar. De resto, para lazer, fora alguns lazeres, né, tenho que me deslocar também. Segurança. Eu tenho que fazer essas coisas com segurança, portanto, os meus deslocamentos têm que ter segurança. Então, a segurança engloba a necessidade. Eu não preciso ter segurança só dentro de casa. Eu preciso ter segurança quando eu me desloco. Proteção à maternidade, tudo bem. Infância, assistência aos desamparados. A própria moradia, o trabalho, eu só acesso, tanto uma como outra, me deslocando. E, curiosamente, transportes coletivos não são direitos sociais. Então, Rafael, era isso que eu brinquei com você, que era a minha sugestão. Se nós conseguirmos, você sabe que existe uma... Agora eu entrei na fase da propaganda, ok? Ou seja, usando minha moça, minha criatividade, eu vou fazer aqui minha marketologia. Vocês sabem que existe pela Constituição Federal uma coisa que chama-se emenda popular, pela qual você, através, acho que é de 1 milhão de assinaturas, não lembro bem qual número, você entra no parlamento com um pedido de emenda constitucional. Então, se... Agora eu vou juntar um pouco de tudo que eu falei. Se eu juntar a necessidade de ter algo de longo prazo, não é à toa, gente, ninguém é bobo. Quando o pessoal botou aqui educação e saúde, não foi certamente pela ilustre vontade dos nossos notáveis constituintes de que realmente a educação e saúde são fundamentais para o ser humano. Ninguém é bobo. Educação e saúde também são business no mundo atual. Movimentam milhões de equipamentos, remédios, instrumentos, edificações, postos de saúde, hospitais, livros, GIS, equipamentos de educação. Bruta business. Pergunta para o Chico, Vitor Chico, que fornece aí a cartilha de educação gratuita aos professores da rede estadual. Business. Não estou dizendo que seja só, mas, opa, né? Previdência social. Não é que é um business, é uma perspectiva de business, vocês sabem disso. A previdência privada. Lazer, nem se diga. Que é bem ao ser aí. Né? Tudo do rebolado, que eu digo. É um business. Então, a moradia, nossa, haja tijolo, haja assim. Minha casa, minha filha. Hã? Minha casa, minha. Nossa, ixi, pega fundo, né? Então, juntando tudo isso, uma mobilização no sentido de fazer com que o transporte coletivo seja um direito social na Constituição, acho eu, abre uma avenida enorme de mobilização. É uma linguagem, não é uma coisa, não mexe, não é conjuntural, não é no momento. Ela não pressupõe a ruptura do jugo, nem a aceitação da sua autoridade, entendeu? Ou seja, e ao mesmo tempo, no momento que você estiver na Constituição, ah, meu amigo, você sabe que no Brasil é uma coisa que eu sempre falo, você precisa transformar o seu problema, Dani, aquele velho problema seu, Rafael, todos que aqui estão, tem um problema particular, tem que transformar isso num problema nacional. Na hora que você transforma o seu problema, da sua turma, em problema nacional, pronto. Pronto. Começou a solução do seu problema. Né? Vide, por exemplo, a dívida do setor agrário. Não, até mais recentemente, a crise, meu Deus do céu. Vai acabar tudo. Então, tira o IPI de carro. E o que acontece? A indústria automobilística vende mais carro. Transformaram o problema da indústria automobilística num problema nacional. Era de fato. Mas tinha outros problemas nacionais, não é verdade? Então, transforma o problema nacional aquele que, com mais habilidade, com mais pressão, com mais capacidade de mobilização, com mais história e cacife, transforma o seu problema nacional. Agricultura, dívida agrária. Eu hoje não trouxe os recortes, mas eu tenho uns recortes assim, são interessantíssimos. O setor agrário estava devendo, os números são absolutamente fajutos. Quanto tempo eu já falei? Não tem a menor ideia. Nem eu. Isso é que é grave. Bom, tudo bem, eu já vou terminar. E aí a gente passa para a discussão, tá? Aí a gente pode falar de tarifa zero, chegamos lá. Mas pela racionalidade, pela emoção, pela criatividade e pela intuição. Sem nenhum discurso ideológico. Voltando. O setor agrário tem uma dívida de 70 bilhões, que vence a parcela de 70 bilhões da dívida deles, vence agora em 2009, venceu em 2009. Aí, não vai dar, porque a crise, porque não choveu, choveu muito, ou chove muito, ou chove pouco, ou chove fora de hora, nunca chove certo, entendeu? Está sempre chovendo errado. E aí os caras não têm dinheiro para pagar a dívida. Aí o governo negocia, a bancada vai lá, a bancada ruralista, a Cátia Abreu baba, e fala, olha, não dá, vai acabar. E se realmente a agricultura for para o brejo, o Brasil vai junto. Não, é, não vai ser o agricultor que vai à falência, é o Brasil que vai à falência. Porque aí acaba o Brasil, não exporta mais nada, não importa mais coisa nenhuma, e nós não temos dinheiro para pagar, e se for pagar a gente vai à falência. Então o governo vem e fala, tá bom, então eu renegocio a dívida. Aí o setor agrário vem com uma proposta seguinte: nós esse ano não pagamos nada da parcela devida ao ano. O governo fala, tá legal, não paga, mas então o juro fica com... Não, aí o juro vai sem juro. E aí depois de muita briga, o governo faz uma proposta que eles aceitam, porém, ainda reclamando. Não paga a parcela correspondente a pagar no ano, sobre essa parcela não paga o juro devido, e a dívida do ano seguinte fica batida em 70%. Ok? Nem meu pai fez negócio assim comigo, porque ele ia à falência, né? E aí transformaram o problema da dívida agrária num problema nacional. Veja bem, ao resolver o problema, nada contra, pode ser até que seja, mas o problema não é que a questão agrária é um problema nacional só na crise. Porque quando o setor agrário vai, no ano seguinte, exporta para burro, o governo que se arroje a fazer um pequeno aumento dos impostos sobre as propriedades rurais, etc. Ou seja, quando tenho que pagar a dívida, meu problema é nacional. Quando eu ganho mais dinheiro do que eu suponho, é uma conjuntura favorável da situação internacional, né? E fruto do meu esforço e da minha tchorra e da eficiência do setor privado. Então, eu estou propondo a você o seguinte: como transformar transportes coletivos num problema nacional? Como? Não vai ser só pela discussão da tarifa. É isso que eu quero dizer para você. É muito mais do que isso. Depois, no debate, a gente pode trazer algumas considerações a respeito dessas coisas que eu falei. Eu sei que aqueles que me conhecem, hoje eu falei de uma maneira talvez diferente, falei muito diferente hoje. Né? Então, não falei? Então, que decepção. Eu pensei que ia mais de sucesso, mas na verdade eu quis trazer uma discussão um pouco mais ampla e geral sobre a questão dos transportes coletivos, sem me fixar na questão da viabilidade, da racionalidade, criatividade, emotividade e intuição que a tarifa zero pode representar. Vamos aos debates. Vocês perguntam o que quiserem, eu também, obviamente, responderei. Bem na frente. Primeiramente, eu quero saudar as minhas jubilações aqui do secretário Grigori, do segundo secretário. E a pergunta é o seguinte: como o Kassab fez um jogo político, né, de não aumentar o tarifa do transporte coletivo de São Paulo no ano seguinte, agora para as eleições, e agora aumentou para 2 de setembro. Né? A população não estava mobilizada, devido às centrais sindicais também se mobilizaram, né? Não se mobilizaram para fazer um grande protesto de massa aqui em São Paulo, aí ele acabou colocando a tarifa aí a 2 de setembro. E além disso, vem sucateando o meu transporte público aqui da cidade. Né? Você vê que naquele filme de 1950, né, os ônibus tinham até ar-condicionado, né? E agora ele sucateou os transportes coletivos, tirou os ar-condicionados, né, são pessoas e senhoras que pegam esses ônibus aí, aí até desmaiam, né, com o grande calor, né, aqui na cidade de São Paulo. dentro desses ônibus. Mas a minha pergunta é a seguinte: nós, eu sou presidente da Associação dos Usuários de Transportes Públicos Urbanos aqui da cidade de São Paulo, a gente defende, vamos dizer, a tarifa zero, né? O transporte é um direito do cidadão e do Estado, tá? Dentro daquelas ações aí que você acabou de explanar aí recentemente. Mas enquanto não vem a tarifa zero, a gente defende, vamos dizer, um sistema nacional de transporte humanitário, né? Que seria, porque o transporte hoje, né, subsidiado, é exclusivamente, vamos dizer, pelo usuário. Porque a gente defende o seguinte: 75% do valor das passagens seria subsidiado pelos poderes públicos municipais, estaduais, federais, pelas empresas privadas, né, as indústrias. Né? E aí, o usuário, vamos dizer, um subsidio mais ou menos 25%, que abaixaria, vamos dizer, a passagem para 50 centavos. Né? É o que eu tinha aí para dizer no momento. Aí eu queria saber o que o senhor acha, uma grande visibilidade que o senhor tem, né, durante esses bons anos, e simplesmente é isso aí. Vamos fazer um bloco de umas três questões, o Dani tinha pedido a palavra, depois o Ramires, daí eu passo para você de novo, tá bom? Quem quiser falar, levanta a mão e manda tudo. Lúcio, matérias têm saído sucessivamente sobre a discussão sobre o transporte coletivo e mobilidade urbana por conta da Copa do Mundo que vai acontecer no Brasil. Esse debate do transporte ser um problema nacional meio que já começou. O senhor Xavier é um cara que é meio expert nisso, deve falar sobre isso também um pouco. Só que é sempre sempre em questões meio de construir coisas, de pensar em novas modalidades. Essa a questão do custeio e de como é que quem vai pagar essa conta em geral não aparece. Claro que é o poder público que vai injetar bastante dinheiro nisso, mas provavelmente a gente imagina que o sistema tarifado vai continuar aí e deve ser majorado a níveis estratosféricos. Como é que tu particularmente entraria nesse debate, que já virou um problema nacional, para definir a questão da tarifa zero, sem soar um dinossauro? Seu nome? Ramires. Bom, é só uma pergunta. O companheiro falou que a maioria já participou do debate da tarifa zero, porque o senhor não entraria muito na questão. E eu sou novo nessa discussão do tarifa zero, só acompanhei, andei lendo alguns textos, e por isso que eu não participei das discussões anteriores. Então eu queria que o senhor colocasse mais sobre a tarifa zero, sobre como funcionaria o tarifa zero. Como é o sistema do tarifa zero? A empresa, se é pública, se é um sistema misto, se é privado, de onde viria o dinheiro, todas essas questões. Bom, as duas. A primeira pergunta. Desculpe o nome do senhor? Laerte. E do Ramires. Elas, de uma certa maneira, se completam. E a do Dani coloca uma outra perspectiva. Então eu vou responder a um só tempo as duas, do Amir, do Laerte e depois do Dan. A questão do subsídio da tarifa, é preciso a gente ter claro, existe um subsídio da tarifa. Hoje vinha eu andando no metrô, parece que entre nós no metrô de ar-condicionado e tal, coisa fina. O Serra quer ser presidente, né? Não é de ferro. Não é só a Dilma que faz, né? Faz campanha, o Serra também faz. Só que a mídia não fala. Mas, eu não consigo fazer essas brincadeiras, eu preciso parar de fazer, tudo bem. Subsídio não existe, porque eu estava aí no metrô, do ar-condicionado, justamente, e pensando o seguinte: eu não paguei nada. Passei tarifa zero no metrô, uma delícia, recomendo a vocês todos. Tarifa zero, beleza. Depois a gente fala sobre ela. Mas o que eu pensei é que se eu tivesse pago, né, 2,65 agora, já é 2,65, não paga o custo da minha viagem. Por quê? Porque a tarifa do metrô, não sei se você sabe, ela é calculada para pagar o custo da operação dele. O que o governo estadual gastou para furar, recobrir, botar trilho, subestação, trem, gente, esquece. Precisaria uma tarifa de, sei lá, não tem, quero nem pensar. Ou seja, tem um subsídio incluso e embutido na tarifa de metrô. Poderia até ser mais, isso é uma outra discussão, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a tarifa de ônibus de São Paulo também tem um subsídio, né? Quando você faz a prefeitura, se você olhar lá no site da prefeitura, a SPTran, você vai ver a conta movimento, que eles, não sei se tem um outro nome, em que é a quantidade de dinheiro que a prefeitura injeta para cobrir a diferença entre o suposto, quanto a veracidade dos dados é outra coisa, suposto custo versus quanto a tarifa cobra do custo do empresário de ônibus. Então são formas de subsídio que a prefeitura está fazendo. Portanto, a discussão é além do subsídio. Apenas isso aponta a existência desse subsídio, por pequeno que seja, aponta o quanto o transporte não é passível de ser feito sem subsídio. Quanto a um terço, eu acho, eu diria o seguinte: quanto maior o subsídio, melhor. Não tem nada contra subsídio da tarifa de ônibus, nada, nem tarifa de metrô. As formas são milhares possíveis. Essa que você citou, se eu entendi, um terço, é a próxima. Você falou governo federal, estadual, municipal. Na França existe isso há 300 anos. Divide um terço o usuário, um terço o setor produtivo da cidade e um terço o governo municipal. Então existem formas. Na Bélgica, que tem a tarifa zero, é um fundo misto do governo do chamado Estado, do governo municipal e do governo federal de lá. Então existem variadas formas de você criar situações que permitam subsídio. Qualquer uma delas a sua favor. Só no seu favor, é claro, se o subsídio, aspas, vier inteiramente do usuário. Aí também, até porque aí não é subsídio. Tá? Agora, teve uma parte da sua fala, você diz assim: Kassab não aumentou, depois aumentou, ele sucateia, etc. Eu diria o seguinte: o Kassab é um prefeito como todos os demais. Eu faço a exceção da Elisa Lundina e sou suspeito. Mas faço. No mais, quase todos eles, para não ser injusto com algum outro, fizeram esse jogo. Aliás, esse jogo é um jogo político clássico na cidade. O Maluf, mais vamos dizer, espertalhão, sim, ele fez a história dos tubarões da catraca. Os tubarões da catraca eram os empresários que financiavam a campanha dele. Quer dizer, mas ele pegava esse imaginário popular, né, e jogava toda a raiva do jogo sobre o empresário de ônibus. Era uma mera, vamos dizer, prestidigitação de mágica eleitoral, política, populista. Né? Então eu não diria que o Kassab é mais ou menos, não sei. A única coisa que me parece é que ele é um pouco redundante quando ele diz que choveu muito e as enchentes deveram à chuva. Qual seria se a chuva, se tivesse chovido pouco, tivesse enchido, ou se tivesse tido enchente sem chuva. Até o Tuti Vasca do Estadão falou: olha, daqui a pouco ele vai dizer a obviedade de que realmente o sol brilha. Bom, então, nada de novo. Eu não consigo demonizar. Isso vai na linha daquilo que eu falei no início. Eu vou procurar sempre, o tempo todo, trabalhar com racionalidade, criatividade, emoção, mas não emoção, como diria, emoções baratas. Não demonizo ninguém. Ele faz um jogo todos fazem, e que o nosso querido presidente também faz. Querido presidente, eu digo no sentido eufemístico. Então, é do jogo que aí está. E nós podemos discutir isso depois, alguns elementos adicionais sobre isso, se respeita. Quanto à tarifa zero, amigos, a tarifa zero é tão simplesmente aquilo que você frequenta algum posto de saúde? Frequenta? Tomou uma injeção lá alguma vez? Tomou? Tomou? Pagou alguma coisa? Não. Tarifa zero. Tarifa zero é isso aí. A injeção que você tomou no posto de saúde, ele pagou. Alguém aqui frequenta escola pública? Quem frequenta? Ó, pouca gente. Tá. Paga alguma coisa? Nada. Nem tostão. Que horror. Pois é. Tarifa zero. Tarifa zero. Isso é tarifa zero. A injeção que você tomou no posto de saúde não foi de graça. Ela foi paga. O sujeito que te aplicou a injeção recebeu salário. O sujeito que vendeu a seringa de injeção para a prefeitura recebeu o correspondente ao custo da injeção. O remédio que estava dentro da seringa, espero que fosse remédio, também não foi de graça, foi pago. E assim por diante. Não é? Isso tudo é subsídio levado às urnas. Isso é tarifa zero. Por que que o ônibus você paga fica de lição para casa para vocês explicarem? Por quê? Por que que você não pagou a injeção e paga a tarifa de ônibus? Né? Por que que você não paga a sua faculdade e paga a tarifa de ônibus? Você paga a tarifa de ônibus? Também não? Paga. Por que você paga a tarifa? E não paga a universidade. Pô, tem, né? Qual é a lógica aqui na cabeça? Eu não estou falando de ideologia, não falei em justiça social, não falei em luta da classe trabalhadora, nem da nada. Não tem, não entra nada disso aí. Eu quero saber por que é a universidade. Eu não pago a injeção, eu não pago a tarifa de ônibus, eu pago. Essa discussão, porém, eu não consigo fazê-la se eu não tiver uma outra estrada para caminhar. Porque por isso que o raciocínio direto que eu estou fazendo aqui, você não consegue fazer, né? No geral. Então, voltamos a essa discussão daqui a pouco. Quanto a... Se alguma coisa eu não respondi, por favor, depois vocês... Quanto ao Dani, como é que faz, né? Quando Dani, outro dia eu vi que vão fazer um elevado, um negócio que vai ligar o aeroporto de Congonhas a Morumbi. Você viu essa? Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? O cara desce do aeroporto, do avião, entra num prédio, vai no estádio, pega outro avião e alguém, não sei, fica um cheiro de picaretagem, né? Mas, de fato, aí de novo, a capacidade que o sistema existente tem de atingir o coração e mente das pessoas. É claro que eu sei que eles contam com a modesta colaboração da Rede Globo, da Folha, da mídia difusa também, né? Do Nelson Mota, de tanta gente aí que colabora com a estrutura do sistema e o Big Brother, né? Tudo isso faz parte e atinge o coração das pessoas. E aí, o presidente da República chora quando o Brasil é selecionado para a Olimpíada. Eu achei legal. Sabe, eu fiquei também emocionado. Mas isso pega fundo. E aí, as pessoas. Daqui a pouco tem um cara babando lá perto do aeroporto, com coisa, dizendo: ah, agora você sabe, vai ter um prêmio, vai diretamente. Não estou evitando a outra. Vai diretamente pro Morumbi, entendeu? Agora sim, agora vai. Eu fiquei preocupadíssimo, porque o trem-bala, já ouviu falar do trem-bala? O trem-bala vai permitir que você, do Rio de Janeiro, venha assistir o jogo do Morumbi em uma hora. Legal, né? Você vem. Se pudesse vir de Berlim até o Rio de Janeiro em uma hora, também seria legal. Tudo bem, ele leva 12 horas para vir até o Rio, depois uma hora ele chega no estádio. Pronto. Marvin, eu fiquei apreensivo, porque o trem bala é capaz de passar em cima da minha casa, meu amor. Já pensou? Putz, eu outro dia eu vi um desenho, e eu olhei e falei, vai passar em cima de casa. E aí, como é que eu vou explicar, né, que eu sou contra o trem bala? Né, porque vai passar em cima da minha casa, não vale. Não tem nada a ver com isso aí. Bom, mas o fato é o seguinte, atingiu o coração e a mente das pessoas e está tudo vibrando. Então, isso é uma parte da sua pergunta, diz respeito a como fazer, remeto de novo àquela minha obsessão recente, que é como atingir mais o coração e a mente das pessoas sobre transportes coletivos. E isso vai ter a ver com a tarifa zero. Olha, eu não sei se vai dar para engatar no mesmo clima de oba-oba, de trem-bala, transporte, etc., a questão da tarifa zero. Pode ser que em alguns casos sim. Eu soube, por exemplo, na semana passada, que houve um debate na Assembleia Legislativa sobre isso aí, treinamento de professores, e o meu genro, um dos meus genros, é professor de educação física, e foi lá. E um dos assuntos que surgiu foi isso. E como ele sabia da tarifa zero, ele falou uma hora para o cara, disse, por que não faz tarifa zero? Né? Ou pelo menos aquele sistema que vocês previram em Florianópolis, que é na mesma, quando você compra o bilhete da entrada do jogo, já automaticamente você tem direito ao transporte coletivo que vai até lá. Né? Na verdade é uma tarifa zero mix, né? Porque você pagou de alguma maneira, mas pagou indiretamente. Já é um passo e pode ser que você tenha pago menos do que o custo, né? Provavelmente. Então é uma tarifa fortemente subsidiada, mas tem cara de tarifa zero. Pode ser que seja um momento você levar para a questão. Eu sou péssimo em matéria de mobilização, vocês sabem disso. Muito louco. Eu não entendo disso, não é a minha praia. Então, mas acho que de repente pode ser pelo menos uma parte da questão está feita pelo sistemão aí. Levou a questão da mobilidade aos píncaros do programa nacional, e eu diria até mexe com os brios da nação do povo brasileiro. Isso é bom. Quem sabe aí dá para engatar alguma coisa. Não saberia como, mas pode ser que tenha.